mim isso é tão inútil como um beijo sem sabor. Você precisa entender que eu preciso muito mais que isso. Na cama a gente se entende bem, mas entenda de uma vez por todas. Falta carinho, falta atenção, falta romantismo, falta de coração. Falta conversa, ternura, juízo. Falta carinho, falta atenção, falta romantismo, falta de coração. Falta conversa, ternura, juízo. Banda Pipi, caravana das marcantes. Só pensa em mim quando não estou do seu lado. Isso não adianta nada, não prova seu amor. Pra mim isso é tão inútil como um beijo sem sabor. Você precisa entender que eu preciso muito mais que isso. Na cama a gente se entende bem, mas entenda de uma vez por todas. Falta carinho, falta atenção, falta romantismo, falta de coração. Falta conversa, ternura, juízo. Falta carinho, falta atenção, falta romantismo, falta de coração. Falta conversa, ternura, juízo. Eu acordei, ouvi nossa canção sozinho. Pensei, pensei, será que esse é meu destino? Onde eu errei? Quem vacilou? O que foi que aconteceu? Só sei que nessa vida ninguém quer mais você que eu. Nada a dizer de tudo que eu já disse um dia. Como convencer que você ainda é só minha? E se eu telefonar, se eu te escrever, se eu cantar uma canção e conte pra você como vai meu coração? Banda Pipi, caravana das marcantes. Hoje eu acordei, ouvi nossa canção sozinho. Pensei, pensei, será que esse é meu destino? Onde eu errei? Quem vacilou? O que foi que aconteceu? Só sei que nessa vida ninguém quer mais você que eu. Nada a dizer de tudo que eu já disse um dia. Como convencer que você ainda é só minha? E se eu telefonar, se eu te escrever, se eu cantar uma canção e conte pra você como vai meu coração?